Gente, a gente vai concentrar talvez em dois pontos desses nossos textos de hoje, dando bom dia para quem está ouvindo a gente lá de longe. Quando a gente olha para uma quantidade de textos, com a densidade destes textos do lecionário de hoje, de novo, né, todo domingo eu fico no desafio: o que é que eu vou apontar? Quando eu ouço aqui, quando eu falo uma parte da coisa. Cabe a você, né? Pegar os textos, lê-los de novo, meditar, procurar as fontes, de modo que você possa explorar cada vez mais as várias camadas de conhecimento, de sabedoria da palavra de Deus que podem servir para a sua vida. Eu vou aplicar em dois pontinhos, lembrando aquilo que foi a sequência da semana, que tem sido essa história de Jacó, uma das histórias mais complicadas que você puder imaginar. Hoje a gente viu essa situação, Labão, o espertalhão, né? Que arrumou um jeito de casar a filha Zaroia, os olhos meigos dela, que era assim, ó. Ela olhava assim, né? E ela com aqueles olhos meigos dela, olhando para ele, né? Zaroia, Zambeta, com as pernas curvas, mais velha. Jacó, coitadinho, trabalha 7 anos olhando para Raquel. Raquel, quando ele encontrou uma menininha, né? Então, se você fizer as contas, né, de quando é que ela vai ter. José, ela está bem mais lá na frente, né? Ela está na faixa dos 40 quando vai ter José, né? Nós estamos falando aqui de 14 anos de trabalho antes de fazer mais o seu tempo ali, né? Quando Jacó encontrou Raquel a primeira vez, uma meninota, uma meninotinha. Então, na idade da Giovana, assim, olhou, isso aí é gatinha, isso aí dá, vou cevar, né? Esses 7 anos foram 7 anos de ceva. Ficou cevando ali a menina, né? E apaixonado. Passou que ele nem viu. Aí no dia de casar, casa, ele fala assim: como é que o cara vai dormir com a mulher? Não sabe que mulher que tá dormindo, né? Imagina o pileque que esse cara não tomou de noite, né? O pifão que esse cara não tomou, né? Acordou de manhã. Como é que é? Não teve pileque, é porque é outro costume, outra maneira de ser, não se revela rosto, é uma coisa muito mais complicada, né? E Jacó só conhecia a Raquel porque ela era uma menina, então não estava usando véu ainda, tá? Ele viu ela. E depois que ficava grande, minha filha, era véu, só ficava aqueles olhos para fora assim, ó. Mas o que acontece é que é uma coisa enrolada. Se você olhar a história de Jacó, é uma história toda enrolada. Não tem fio nessa história de Jacó que não acabe num nó. Não cabe num esquema complicado. Depois as mulheres brigam. Uma tem filho com o patinho, quem mais tem filho? A mulher tenta conquistar o marido. Mesma bobagem que vocês veem hoje em dia. Ah, já sei, vou conquistar meu marido. Como? Vou dar-lhe um filho. Quantas histórias você conhece assim? Até hoje. Gente enrolada. Gente cheia de subterfúgio, gente cheia de esquema, cheia de invenção, né? Cheia de tentativa de chegar no coração pela maneira mais longa e mais complicada. Antes eu falava com a Camila que algumas coisas são tão mais simples, né? Depois que a gente vê, é tão fácil, tão simples assim. Então, tá falando com o Vinícius também hoje de manhã, né? Tão mais fácil fazer do jeito fácil. A gente adora, né? Dar uma volta, complicar, fazer tudo errado e não sabe por que que o resultado sai ruim, né? O que é importante você levar para a sua vida, para quando você olhar para a sua própria vida, como é que você chegou até aqui? Alguns de vocês estão muito novos, outros de nós já estamos mais passados. Mas todos podem se perguntar: bom, talvez eu tenha chegado aqui de maneira muito. Aqui que eu falo aqui na minha vida cristã. Eu tenha chegado aqui por um caminho muito legal, muito bem executado, uma educação boa, família boa, tudo certinho, tal, tal, tal, tal, e me levou até aqui onde eu estou. E pode ser que você tenha chegado até aqui onde você está na sua vida cristã, meu Deus, pelos caminhos mais torto que você pode imaginar. Fala assim, não pode dar certo. O que que é importante? O que que é importante da gente tirar dessa história e dos salmos que a gente leu? Deus é fiel com aquilo que ele promete, independente da nossa enrolação. Ele vai nos levar àquilo que ele prometeu. E Deus mantém a sua palavra e faz a sua obra apesar de nós. E não por nossa causa. Se sair essa semana com isso na cabeça, Deus faz a sua obra apesar do nosso passado, apesar da nossa origem, apesar da nossa história, apesar de tudo. E aí, quando a gente fala assim, cara, Deus é muito bom, porque diz o Salmo, ele mantém a sua palavra, ele mantém a sua promessa, ele cumpre o que ele falou que vai fazer. E ele assim o fez. Vamos para os outros dois pontos que eu queria, porque esse eu já falei essa semana, já comentei isso em vários aspectos essa semana. Os dois pontos centrais. Texto de Romanos, como sempre, um texto mais denso, mais profundo para se analisar. E a gente está falando em Romanos de uma das doutrinas que inclusive divide a igreja, que é a doutrina da eleição. A gente não percebe que, no fundo, a gente gostaria mesmo que nós fôssemos tão legais que a gente se lembrou de Deus e voltou-se para Ele. Nisso tem aquela coisa que eu escolho seguir a Deus, eu não escolho seguir a Deus. Perceba que se a gente pensa dessa forma, existiriam algumas pessoas entre nós que seriam realmente muito legais e muito especiais porque elas pensam em Deus e se voltam para Ele, e outras pessoas que não fazem isso de jeito nenhum. Logo, não são tão legais quanto eu sou, porque eu tomei a iniciativa de seguir a Deus. Eu sou melhor do que meus irmãos, eu sou melhor do que meus parentes, eu sou melhor do que meus amigos, porque eu sigo a Deus. A doutrina da eleição, ela vem para capotar com isso. A realidade sobre a raça humana inteira, inclusive eu e você, é que todos, todos estamos de costas para Deus. Ninguém se lembra de Deus. Ninguém se volta para Deus. Ninguém faz isso, a não ser que Deus mesmo decida, na sua graça, com todos de costas para si, ele vai lá e te busca. Aí você fala, de repente eu vi a luz. É uma característica da luz ser vista e não da sua vista ver. Não é que você estava cego e você ficou, passou um atributo qualquer fazer você ver. É a luz que permite ser vista. É a luz que te atrai. Santo Agostinho chamava isso de graça irresistível de Deus. Quando Deus decide, cara, tá toda a humanidade indo para lá, venha, ele vai te trazer de algum jeito, por graça, sem merecimento nenhum, sem mérito nenhum, sem você ser nada melhor do que ninguém, tão pecador quanto qualquer outro, mas na sua graça, na sua misericórdia, Deus te elege para a salvação. Essa é uma das doutrinas mais densas da Bíblia, mais difíceis. Dividiu a igreja é dividida nesse sentido. Na verdade, isso não atribui nenhuma especialidade. Ah, eu fui assim porque Deus, sou tão legal que Deus me escolheu. É pior ainda, é que você quer morrer, né? O cara. Deixa eles. Bom, ó, quem está ouvindo isso são os gansos, né? Deus não busca você porque você é especial. É graça. Do mesmo jeito que ele buscou o povo de Israel não tem nada de especial em nenhum outro povo. Porque se ele não faz isso, não ia rolar. É graça. Agora, para que Deus faz isso? E por que Deus faz isso? Primeiro motivo é o amor dele. E para que disso? Quando Deus elege Abraão, quando Deus elege Israel, não elege para eles. Não elege para que eles sejam especiais, eles sejam melhores. Elege para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Para que a bênção chegue a todos os demais que estão de costas. Seja o motivo de Deus e o desejo de Deus, como a própria Bíblia diz, que todos se salvam. Então, se ele não pegar, agarrar você pelo pescoço e falar, vem cá. Não tem como, porque Deus escolheu a gente para que chegasse a ele. Bom, aí tem uma coisa que é importante nesse texto. Ele falou, aquele que nos elegeu, ele também nos justificou, ele também nos santificou, ele nos ressuscitou em Cristo. Ele faz todo o processo. Esse Deus que é fiel e que faz apesar da gente, isso é a mesma ênfase que a gente está dando. Deus, se ele fez, se ele te escolheu, se ele te elegeu, se ele te trouxe para perto dele, cara, ele vai fazer todo o resto da obra dele. Pode ficar relaxado, tranquilo. Entregue-se na mão do Senhor, porque ele vai fazer a obra dele. Não fique preocupado onde é que você vai chegar, se você vai chegar, como é que vai ser para você chegar, cara. Ele faz isso. Aí você fala, bom, então vai ser uma vida joia, né? Tô com Deus, e essa é a noção típica do século XXI agora, né? Tô com Deus, Deus é meu amuleto, coloca aqui, tudo vai dar certo para mim. Olha a descrição do texto. Ele fala, bom, ele me escolheu para quê? Como uma ovelha indo para o matadouro. Vamos entender para que você foi escolhido. Para quê, senhor? Como uma ovelha indo para o matadouro. Você entendeu ou quer que eu faça um desenho para você entender o que vem pela frente? Mas o senhor não me elegeu? Elegi. O senhor não me escolheu? Escolhi. O senhor não me justificou? Também. O senhor me salvou também? Está salvo. Vou viver com o senhor para sempre. E para quê? Ovelha para o matadouro. Baixa a bola. Sabe esse negócio? Pare de sofrer. Tudo vai dar certo na sua vida. Porque Deus não é um amuleto para fazer as coisas dar certo na sua vida. Ao contrário, vai se encontrar o quê? Incompreensão. Dificuldade, prisão, problema. É o que está dizendo aqui, açoite. É isso que vai acontecer, mas é para isso que você me escolheu? Agora você entendeu. Que bom. E ele fala assim: nessas coisas somos mais que vencedores. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Sabe quando você vê um adesivo no carro que corta o texto pela metade e bota só essa parte? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto está se referindo, posso passar por todas essas coisas, porque ele me escolheu, me elegeu, me justificou, me salvou e vai me trazer para si. Então eu posso passar por prisão, por incompreensão, por dificuldade, por luta, por tudo isso naquele que me fortalece. E com que certeza no fundo do coração? Pense para quem ele está escrevendo. Está escrevendo para os cristãos romanos. Várias dessas pessoas morreram em prisões, torturas, acabaram no Coliseu, não tinha ainda, mas acabaram em jogos, né? Comida para leão, né? Acabaram assim. Foram perseguidos judicialmente, do direito romano, e aí ele vai falar: olha, nada, nem altura, nem profundidade, nem ouvida, nem a morte, nada. É capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Porque ele já te amou desde o começo. Então, essa é a mágica que as pessoas não conseguem perceber, que fazia os cristãos passarem pelo que passavam. Eu não sei se algum de vocês está passando, ou vai passar, ou a pessoa que está ouvindo aqui, a gente está passando por uma dificuldade. A promessa do Senhor é: nada vai te separar do amor de Deus. Então, quando você fala, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me ama. Cara, você está falando uma bobagem imensa. Imensa. Deus não nos deixa só, Ele não deixa de nos amar, Ele não deixa de completar a obra dele na nossa vida. Então, é melhor relaxar e deixar-se levar. Lembra que eu falei do tempo verbal? Deixar-se levar. Que nem a boia no rio em Jundiaquara. Deixe-se levar. Vai parar numa esquina, vai bater numa pedra, vai fazer. De vez em quando até vai machucar a bunda. Bater uma pedra mais pontuda embaixo, ui. Mas no fim você vai chegar. Porque o Senhor não começa a obra e deixa pela metade. Não conheço essa história. Bom, quando você encontra isso, vamos lá para o texto de Mateus para a gente terminar. O texto de Mateus, mais uma vez, das parábolas queridas, né, de Jesus. Parábolas sempre revelam e escondem. Vamos pegar o que elas revelam, né? Ele fala: o que é o reino dos céus? Basileia tuteu, né? Reino de Deus. Basileia é reinado. Não pensa que reino dos céus é um lugar para onde você vai. Não é, isso é bobagem. Má tradução. Reino, você é sempre quando Deus comanda. É sempre quando Deus está na direção da sua vida. É reinado é a palavra mais aproximada no português. Basileia, no grego. Basileia tuteu, o reino de Deus. Então, o que é que se assemelha ao reinado de Deus? Ele começa falando com um grão de mostarda. Uma pequena sementinha. Mas que uma vez que brota, ela se alastra. Ela toma conta. A mostarda é uma pequena semente. O fermento, vocês estão falando de pão, né? Fermento. Fermentinho você bota um pouquinho de fermento, né? A gente faz aqui, ó. Olha aqui, ô Helena, você que está fazendo pão. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Você imagina ver um grão de mostarda ou ver um pouquinho de fermento numa massa de pão? Tenta separar de lá de dentro, você não vê mais. Ele entrou na massa, ele desaparece, ele não é importante. Um pouquinho de fermento fermenta toda a massa. Uma sementinha se inunda. Quando a gente tenta ser mais do que um grão de mostarda, quando a gente tenta ser mais do que um fermento e ser a coisa que Deus está fazendo, a gente perdeu a perspectiva do que é o reinado de Deus. Você não é importante assim, de achar que você tem que chamar atenção para você mesmo. Eu olho para a casa da videira, a casa da videira é ridícula. Eu escrevi um artigo agora essa semana para a revista Plau, e eu falei, eu, no meio do artigo, no fim do artigo eu falava assim: aquele pequeno e insignificante parte do rebanho de Deus que vive aqui onde nós estamos, falando de nós. É isso que nós somos, uma pequena e insignificante parte do reino de Deus na Terra. Não somos nem a parte mais importante, nem a parte. Mas para pensar na quantidade de coisa e de gente que acaba sendo influenciada pelo que Deus faz no nosso meio. Quanto mais a gente desaparece, quanto mais a gente não chama atenção, mais o poder de Deus se faz. Quanto mais a semente é invisível, mais ela tem poder de explodir e surpreender. Quanto mais a gente é fermento na massa do mundo, mais o mundo fermenta. Nós não estamos com essa bola toda. Mas ele fala mais: o reino de Deus é como um tesouro escondido. Perceba de novo a imagem de alguma coisa escondida. É como uma pérola que um homem acha e que mantém escondida. Percebe como é que é essa mesma linguagem? Não é para aparecer. Não é para você fazer, sabe, a igreja intergaláctica do reino de Deus. Não precisa. Sabe, a gente é insignificante. Basta a gente estar na mão de Deus e ele vai pegar a sementinha e vai botar na terra, ela vai florescer. Ele vai pegar esse fermento, vai botar na massa e vai fermentar. E o homem que encontra esse pequeno pedacinho do reino de Deus, ele larga tudo. A mulher que encontra essa moeda, a mulher que encontra, ou o negociante que encontra essa pérola, que diz aqui: cara, vendeu tudo por causa daquela pérola. Não é o que está escrito aqui? A pessoa que descobre um campo e tem um tesouro escondido naquele campo. Isso é muito legal, a gente olha assim. O que que tem de legal? Se alguém está ouvindo aqui e pergunta assim: o que que tem de legal na casa da videira? O que faz a casa da videira ser legal? Tem um tesouro enterrado. Tem lugar que é muito chato que a gente só fala assim: deve ter uma caveira de burro enterrada ali, né? Aqui não tem uma caveira de burro enterrada. Tem um tesouro enterrado. Que tesouro é esse? Deus manda. Sempre que Deus manda, sempre que Deus é a referência, a última palavra, a gente encontra o reino de Deus fazendo esse papel do fermento, esse papel do grão de mostarda. E a gente precisa ter fé nesse poder do grão de mostarda, nesse poder do fermento. Vocês estão fazendo pão? Já não teve aquele dia de botar o fermento e ficar na dúvida se ele vai funcionar ou não? Ai, será? E às vezes é inacreditável, né? Que um pouquinho de fermento faz aquele negócio. Um dia eu cheguei lá, elas estavam fazendo fermento, tinha um balde, né? De pão de inhame, que estava saindo do balde. Se você pensar a quantidade de fermento que eu coloquei, você não vê a coisa fazendo, você não enxerga as bactérias, as leveduras, não enxerga nada, mas aquilo faz. Você só vê o quê? O efeito. Que Deus siga na gente, reinando de tal forma que nós não sejamos visíveis, mas que o efeito dele em nós seja perceptível pelo mundo todo. Por isso que esse pequeno, insignificante reparte do rebanho de Deus que se reúne aqui, pode sim ser um fermento, pode sim ser um grão de mostarda e pode fazer uma diferença brutal, desde que o importante não seja o fermento guardado. Alguém já guardou levain, fermento, num vidro e esqueceu na geladeira? O que acontece com ele? Estraga e morre. Se você quiser manter um levain, manter um fermento, o que que você faz? Bota ele na massa. Cada vez que você joga o levain na massa, você está correndo um risco de perder esse seu último levain. Basta você esquecê-lo na geladeira, guardado num pote. Daqui a pouco você chega lá, o troço está fedendo a ácido e foi pro beleléu. Não é assim que acontece? Grão de mostarda Eu estava vendo umas sementes, guardando lá em casa, achei um saquinho com umas sementes. Adivinha, se já não tá tudo carunchado. Tinha outras que estavam boas, mas esqueci guardado, deixando um cantinho. Perdeu o poder de germinar. A semente, para você manter a semente, você tem que voltar com ela para o solo, voltar com ela para o solo. A única coisa que você não estraga mesmo jogar é tiririca. Tiririca que você pode jogar no sol 2.000 anos depois, aquela praga não estraga. Pode guardar um grão de tiririca 2.000 anos e me conta. O reino de Deus é assim, ele só funciona no meio da massa, só funciona no meio da terra, só funciona quando a gente desaparece. E o efeito é perceptível. Não é você que tem que ser perceptível. Então, quando você vê, para terminar, chamando muita atenção sobre você e pouca atenção para Deus e para a obra dele, para as pessoas falarem assim: uau, que pão legal! Puxa, que erva danada! Se não virem isso, virem só: ó, como você é um levain bonito, ó, como você é uma semente bem redondinha, você não entendeu o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é sobre a gente, é sobre ele. E basta para nós a gente saber que é amado, como quem faz pão ama o seu fermento. Quem faz pão tem um cuidado com aquele fermento. Da mesma forma, Deus tem cuidado de você. Pode ficar tranquilo, desde que você continue tendo poder de fermentar. Porque o fermento que não presta, esse é o fim da parábola, ou os peixes que não são bons, as coisas que vêm na rede que não estão legais, estão destinadas ao fogo a serem jogadas fora. Então, permita-se levar por Deus e deixar Ele te plantar onde Ele quiser. Deixa Ele te colocar no meio da massa. Não seja tão importante assim. Deixa que Deus te use, porque Ele ama o seu fermento, Ele ama a sua mostarda, e nada nos separará do amor de Deus. Tá legal? Deus abençoe. Um bom dia para todo mundo, um bom domingo para todos.